Ok, boa tarefa. Muito obrigado. encher aqui em casa, vai dar tudo. Solo Salvador é o TAM Mike X-Ray Delta, informa os dias, termos de motor em marcha. Muito obrigado, bom dia. Ciente, bom dia, frequência livre. aqui de Caraguatatuba. Salvador, Goro 2, Caetano. Uno 271, informação em curso. Agora a Fox corrigindo aquilo. O Recife 390, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decolador 10, com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5403 no transponder. 390, Recife, pela perícia 58, saída Puca, Aracaju. 208 é o controle, 5403 no transponder, é o gol no 72, 1271. Correto, confirmando a informação em curso à Índia, o, no portão 05, chama pronto para o espectacionamento com 1271. Chama, agora puxa em acionamento com 1271. Salvador, Golão 271, dá um 25 para o posicionamento. 05, autorizado, reporta ataques. Reporta ataques, Golão 271. O Vitor Bravo Alfa na escuta do, da torre. Torres, Salvador, bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, Lima. Whisky, Juliette, Lima, prossiga. Lima para reboque, do pátio 3 para o pátio principal, posição 1. O Whisky, Juliette, Lima está autorizado o início do reboque, porém vai aguardar para ingresso no pátio principal. Temos um Boeing da Gol já iniciando o push no 05, ok? Vai adentrar o pátio 3. Ok, repassará para ingresso no pátio principal. Para o táxi do Golão 271, no 114, a bordo alterna